Mais criterioso que você já viu conduzir isso aqui dentro das quatro linhas. Mano, se não tem um molho, acho bom nem entrar na cozinha. Acostumado com a dor, nada é tão assustador bastante. Nada disso intimida. Disposição pra matar um leão e fazer esse veneno virar vitamina. Intimidade que eu tenho com o beat é o mesmo que essa doida quer criar comigo. Os caninha olha na maldade, sabe que o nego carrega os maciços. E quem te falou que eu não sou um moleque atrevido? É que eu fiz meu dinheiro, conquistei respeito. Que não dava bola, agora acha bonito. Vocês têm dinheiro, mas não tem estilo. Grafite tá no meu tecido. Do Nike da cabeça aos pés. Dessa forma que eu me visto, se a marca não dá agora, eu que compro, que a conta no banco é o maior patrocínio. Meus pés estão no chão, minha mão tá no sonho, minha mente no foco e no objetivo. Eu nem sei quanto tempo fui. Lá me pede um 10, sente dá um 2. Eu nunca deixo pra depois. Um beijo ao som de jazz, os dias só nós dois. Eu nem sei quanto tempo fui. Ela me pede um 10, sente dá um 2. Eu nunca deixo pra depois. Um beijo ao som de jazz, um dia só nós dois. Tentações, sujeito a distrações. Amores com prazos de validade. Essas noites acabam, viram canções. O fato é que procurar na hora errada, eu erro por mais pura diversão. Mistura de putaria e tesão, eletricidade e alta tensão. Quer mais de mim? Quer mais de mim? Eu te nero bem assim, tu só vai brotar se eu tiver afim. Vivendo bem longe do fim, o plano pro mundo melhor. É colete e a prova de bala pra todos neguinho. Tipo sem tempo ruim, eu fumo balão, menor não debulho. Eu nem sei quanto tempo fui. Ela me pede um 10, sente dá um 2. Eu nunca deixo pra depois. Um beijo ao som de jazz, o dia é só nós dois. Eu nem sei quanto tempo fui. Ela me pede um 10, sente dá um 2. Eu nunca deixo pra depois. Um beijo ao som de jazz, o dia é só nós dois.